Vigésimo dia. Jesus Cristo é amor. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5:6. O desafio do dia anterior conduziu a essa conclusão. Felizmente, é uma conclusão que podemos suportar, hoje, amanhã e para sempre. Jesus veio para lhe buscar e salvar. Lucas 19:10. Tudo aquilo que você fez de errado e não consegue fazer corretamente, todos os minutos gastos tentando resolver as coisas à sua maneira, tudo isso pode ser perdoado e justificado se a sua vida for entregue nas mãos daquele que primeiro a entregou a você. Talvez você nunca tenha feito isso. Então, hoje é o seu dia. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Talvez você tenha feito isso há anos, mas você tem caminhado diante das suas raízes espirituais. Então, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Atos 3:19. Mesmo que você já caminhe com Cristo e nunca se desviou de sua companhia, a passagem abaixo é uma boa lembrança de tudo o que Ele tem feito por você. A Bíblia diz que já nascemos pecadores. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Salmos 51:5. Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundície. Isaías 64:6. Deus não envia pessoas inocentes para o inferno. Nós merecemos o inferno. Simplesmente não somos bons o suficiente para vivermos com esse Deus puro e santo. Todavia, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos. 1 João 4:9. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:6-8. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Através de sua morte, ele mudou nossa realidade de desprezados e sem valor. Se alguma vez você já se sentiu assim, foi porque não olhou para a cruz. Ele provou o seu amor nela. Amor como este não pode ser completamente compreendido, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:7-8. Nem pode ser adquirido por meio de esforços, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6:23. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Mas necessitamos receber esse amor, porque, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:9-10. E quando recebemos esta nova vida e esse amor como nossa própria vida, o nosso próprio amor, nos tornamos livres para amar de todas as formas que antes eram impossíveis. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E este é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. 1 João 3, 16 e 23. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Ele estava disposto a lhe amar mesmo você não sendo merecedor, mesmo quando você não retribui o amor. Ele pôde ver todas as suas falhas e imperfeições e ainda escolheu lhe amar. O seu amor sofreu o maior sacrifício para suprir a nossa maior necessidade. Como resultado, você é capaz, pela graça, de caminhar na plenitude e na bênção do seu amor, agora e para sempre. Isso significa que você compartilha desse mesmo amor com o seu cônjuge. Você é capaz de amar mesmo quando o seu amor não é compreendido. Você pode ver todas as falhas e imperfeições dele e ainda escolher amá-lo. E apesar de não poder suprir as necessidades do seu cônjuge como Deus pôde, você pode se tornar instrumento dele para suprir as carências do amor da sua vida. Como resultado, ele pode caminhar na plenitude e na graça do amor, agora e até a morte. O amor verdadeiro só é encontrado em Cristo. E depois que você receber o seu dom da nova vida, entendendo e aceitando sua morte em seu lugar e o perdão pelos seus pecados, você finalmente está pronto para viver o desafio. 20º dia. Jesus Cristo é amor. Desafio de hoje. Desafio você a conhecer a Deus pela palavra. Desafio você a crer em Jesus como seu Salvador. Desafio você a orar. Senhor Jesus, sou pecador, mas o Senhor mostrou o teu amor por mim, morrendo para perdoar os meus pecados. E o Senhor provou o teu poder de me salvar da morte através da ressurreição. Senhor, mude o meu coração e salve-me pela tua graça. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. Escreva como foi essa experiência para você. Mesmo se você estiver apenas renovando o compromisso de receber e expressar seu amor, o que ele lhe mostrou hoje? No seu amor e na sua compaixão, ele os remiu. Isaías 63:9.